Escuta um pouco sobre o Execute. Execute. Pode parecer como um bando de ovos, mas age como um grupo de sementes de plantas. Quando perturbados no próprio território, cercam e atacam o intruso.